Cheiro 10, página 75. Richard chegou de boca seca para vir buscar William Henry. E se fosse recebido por uma criança aflita pedindo-lhe para não voltar à escola no dia seguinte? Receios infundados. Os seus olhos localizaram o filho correndo pelo pátio, a rir enquanto se furtava às arremetidas de um rapazito da sua idade, de casaco azul, cabelos loiros e aflitivamente magro. Papá! Chegou a correr com o companheiro logo atrás de si. Papá, este é o Moncton menor, mas eu chamo-lhe Johnny, quando ninguém nos pode ouvir. É o Morfão. Como tens passado, Moncton menor? Perguntou Richard, recordando os seus tempos em Colston. Fora o Morgan menor, passara a Morgan maior, depois dos 11 anos, e apenas o seu melhor amigo lhe chamava Richard. Vou perguntar ao reverendo Pritchard se no domingo podes vir almoçar connosco, depois de ires à igreja. Sentia-se como se acompanhasse um desconhecido. Refletiu enquanto se afastava com William Henry. Um William Henry que não caminhava sossegado a seu lado, mas que saltava e corria, cantarolando em surdina. Parece que gostaste da escola, disse a sorrir. Foi esplêndido, papá. Posso correr e gritar. Richard tentou afastar as lágrimas que lhe faziam arder os olhos, mas não dentro da sala de aula, espero. William Henry fulminou com um olhar. Papá, sou um anjo na sala de aula. Nem uma vez apanhei com o ponteiro. Muitos meninos levaram e um deles desmaiou quando chegou às 30 ponteiradas. 30 é muito, mas eu consegui escapar. Sim, e como? Não falo e faço bem as letras e as contas. Assim, William Henry, conheço a técnica. Os grandes fizeram-te chorar quando foste para o recreio? Está a falar de quando nos puseram em fila nas retretes? Ainda o fazem, não é verdade? Bom, a nós fizeram. Mas eu escrevi na parede com um bocado de caca que o Jones Maior fez na minha mão. A maior parte falhou. E depois deixaram-me em paz. Johnny diz que é a melhor maneira. Embirram com os miúdos que choram e eles então continuam. Deu um salto particularmente alto. Limpei os dedos ao casaco, vê? Com os lábios apertados, Richard olhou para as manchas castanhas na aba do casaco novo cor de cogumelo do William Henry e engoliu convulsivamente várias vezes. Não te rias, Richard, por amor de Deus, não te rias. Se fosse a ti, não falava nesse incidente da caca à mamã. Nem lhe mostrava como te limpaste. Vou pedir à avó que limpe a mancha. Assim, Richard meteu o filho na Cooper's Arms com um ar de triunfo em que apenas o pai reparou. Peg gritou e arrebatou o até então afável William Henry para os seus braços para lhe cobrir o rosto de beijos e logo ser empurrada. Mamã, não faça isso. Já sou crescido. Avô, diverti-me tanto hoje. Corri 10 vezes em volta do pátio. Caí, magoei o joelho. Fiz uma fila inteira de ás na ardósia. E o Sr. Simpson diz que estou tão adiantado para a minha idade que me vai pôr na classe a seguir. Só que não faz sentido. É também ele o professor e no mesmo sítio. Mamã, o meu joelho é um distintivo. Não se preocupe. Richard ocupou o resto da tarde a pregar umas tábuas para fazer um cubículo próprio para William Henry no outro extremo do quarto. De qualquer modo, naquela ocasião, já dormia na sua cama. A atividade foi calmamente afastando do turbilhão no andar inferior, onde se podia ouvir William Henry oferecer a cada um que chegava uma versão censurada do seu dia na escola. Falava e falava, ainda não se tinha calado. William Henry, que não dizia mais do que 2 palavras seguidas. Richard sentia uma enorme pena de Peg, temperada pelo vento gelado do seu bom senso. William Henry voara do ninho e nunca mais poderia ser lá metido. Mas quanto do que exibira num só dia teria ele guardado através dos anos? Um dia não poderia certamente ter produzido tantas ideias novas, por muito que o tivesse dotado com o novo código de comportamento. William Henry não é, afinal, o santo que eu pensava. William Henry, graças a Deus, é um rapazito vulgar. E foi o que tentou em vão dizer a Peg. Por muito que tentasse, a mulher recusava-se a aceitar o facto de que o filho estava bem e gozando um mundo completamente novo. Procurava refúgio nas lágrimas e tinha depressões tão tristes que Richard desesperava, cansado de tanto choro e sem a mínima ideia da profundidade da sua culpa, da consciência de ter falhado na única tarefa que verdadeiramente competia à mulher, dar à luz filhos. A paciência dele nunca diminuíra, mas sentiu-se tentado quando a apanhou a beber uma caneca de rum. Isto não é lugar para ti, disse, em tom bondoso. Deixa-me comprar a casa em Clifton, Peg, por favor. Não, não, não, gritou ela. Meu amor, estamos casados há 14 anos e tens sido minha amiga, bem como minha esposa. Mas isto é demais. Não sei o que te magoou o coração, mas o rum não é remédio. Deixa-me em paz. Não posso, Peg. O pai está a ficar aborrecido, mas isso não é o pior. William Henry já tem idade suficiente para perceber que a mãe tem um comportamento estranho. Por favor, tenta recompor-te para bem dele. O William Henry não quer saber de mim. Porque havia de tentar fazê-lo para seu bem? Perguntou. Oh, Peg, isso não é verdade. Parecia que tudo andava em círculos. Nem a terna insistência, a paciência de Richard ou a irritação de Dick serviam para aplacar os monstros que lhe abocanhavam o espírito. Mesmo assim, abandonara o rum quando William Henry lhe perguntara diretamente porque estava a cair de bêbada. Desorientara a sinceridade do filho. Não sei muito bem porquê, disse depois. E nesse mesmo dia, Dick disse a Richard: William Henry é filho de taberneiro. Mais tarde, em fevereiro de 1782, o Sr. James Thistlethwaite enviou a Richard uma carta por correio especial. Meu amigo, estou a escrever-te esta na noite de 27 e 1000 libras mais rico. Pagas com uma promissória sacada ao banco da minha desafortunada vítima. É oficial. Hoje o Parlamento votou a interrupção da ofensiva de guerra contra as 13 colónias e em breve começaremos a retirar as nossas tropas. A culpa é toda do chapéu de pele de Franklin. Os francios provaram ser aliados de confiança nas pessoas do almirante de Grasse e do general Rochambeau, que serve para demonstrar que, se se cativar o sentido francês da moda, tudo é possível. George Washington e os francios cercaram-nos em Yorktown, embora julgue que o que fez decidir o Parlamento foi o facto de Lord Cornwallis se ter rendido. Sim, percebo que Clinton estivesse a passar muito bem em Nova York para querer dirigir-se para Sul e ir ajudar Cornwallis. E entendo também que foi a Marinha Francesa que possibilitou que Washington e os seus francios terrestres a forçar Yorktown. Mas isso não diminui a magnitude da rendição. Burgoyne, de novo. Londres está envergonhada e de coração partido. Espalha a notícia, Richard, pois o meu correio chegará primeiro a Bristol. E não te coibas de dizer que a tua fonte é James Thistlethwaite, que até há pouco viveu na Bristol de Cornwallis. Será que estou a ouvir-te perguntar o que vou fazer com as 1000 libras? Comprar um barril de rum da destilaria do Sr. Thomas Cave. E bem sei que um barril contém 105 galões. Vou também dirigir-me ao Green Canister em Half Moon Street para comprar à Sra. Phillips uma grosa dos melhores preservativos. As prostitutas e Londres estão cheias de sífilis e blenorragias. Mas a Sra. Phillips tem agora a melhor invenção desde a do rum. Já poderei, com toda a impunidade, enfiar a minha cana de açúcar devidamente preservada. Passou mais um ano, março de 1783, antes que o Sr. Habitas se visse obrigado a deixar Richard partir. O banco de Bristol tinha as suas 3 mil libras, em que praticamente não tocara, porque haveria de as gastar. Peg nunca se mudaria para Clifton, e o seu pai, a quem tentara convencer a ficar com a Black Horse Inn em Clifton Hill, declarava-se feliz com a Cooper's Arms. Nem todos os 12 shillings por dia que Richard lhe pagara durante 7 anos tinham sido gastos, explicava Dick ingenuamente. Podia dar-se ao luxo de aguardar os tempos difíceis exatamente onde estava, na Broad Street, no centro de tudo. Sim, terminara a guerra americana, e a seu devido tempo um tratado confirmaria o facto. Mas a prosperidade não regressara. Em parte, tal era devido ao caos no Parlamento, onde Charles James Fox e Lord North deitavam o teto abaixo, gritando sobre as concessões não autorizadas que Lord Shelburne fazia aos americanos. Ninguém se preocupava com mundaneidades como o governo. As administrações de curta duração distinguiam-se por altercações e jogos de poder destruídas em Westminster. A verdade era que ninguém, incluindo o rei meio louco, sabia o que fazer com uma dívida de guerra de 232 milhões de libras e receitas cada vez menores. Nota. Segundo a opinião de alguns historiadores, a instabilidade mental do rei Jorge III devia-se a porfiria, um mal físico hereditário. Fim de nota. Os motins pela alimentação estalaram entre os marinheiros de Bristol, que recebiam 30 shillings por mês, desde que estivessem no mar. Em terra não eram pagos. A situação era tão desesperada que o presidente da Câmara conseguiu convencer os armadores a darem aos marinheiros 15 shillings por mês quando estavam em terra. Em 1775, o número de navios que pagava os impostos ao presidente fora de 529. Em 1783, limitava-se a 102. Como a base da maior parte destes navios era Bristol, e lá se encontravam imobilizados nos cais e docas, bem como a jusante em redor de Peel, os vários milhares de marinheiros eram uma força considerável. Em Liverpool, 10 mil dos 40 mil habitantes dependiam dos fracos recursos de caridade dessa cidade. E em Bristol, o número de pobres aumentara 150%. A corporação e os merchant venturers não tiveram outro remédio senão começar a vender os seus bens. Apareceram novos e mais rigorosos regulamentos para lidar com a maré de pobres rurais que entrava continuamente em Bristol para se dirigirem às paróquias e poderem ao menos comer. Os que eram apanhados a defraudá-las eram expostos publicamente e chicoteados antes de serem banidos. Porém, a maré continuava mais rápida que as águas do Avon. Já viste isto, Dick? Perguntou o primo James Farmacêutico, aparecendo a caminho de casa, vindo da loja em Corn Street. Assinou com um jornal. Uma declaração dos nossos presos em Newgate, nem mais. Anunciam que não conseguem comer com 2 dinheiros por dia, que é uma desgraça, pois um pão de 2 quilos custa 16. Um dinheiro por dia, se estão ainda a aguardar julgamento, disse Dick. Vou falar com o Jenkins, o padeiro, e mandar-lhes mesmo assim o pão de que precisam, e queijo e cabeças de vaca. Dick sorriu irónico. O quê, Jim? Desta vez não vão parar alguns shillings a essas mãos estendidas? O primo James Farmacêutico corou. Sim, tinhas razão, Dick. Gastaram o dinheiro na bebida. Gastam-no sempre em bebida. É sensato mandar-lhes pão. Assegura-te só de que os teus amigos filantropos fazem o mesmo. Como está o Richard, agora que não trabalha? Nunca o vejo. Está bem, disse o pai de Richard, sem gastar muitas palavras. A razão de não estar visível é que se encontra lá em cima, na cama dele. Embriagada? Não, deixou-se disso, depois de William Henry lhe ter perguntado diretamente por que emborcava rum e encolheu os ombros. Quando William Henry não está cá, mete-se na cama e olha para o ar. E quando William Henry cá está, porta-se bem. O estalajadeiro cuspiu copiosamente para a serradura. Mulheres são criaturas muito estranhas, Jim. Uma imagem mental da sua esposa hipocondríaca e das duas filhas solteironas e com cara de cogumelo flutuou diante dos olhos do primo James farmacêutico. Sorriu, irónico, e acenou afirmativamente. Muitas vezes pergunto a mim mesmo como se podem comparar as caras das pessoas aos cogumelos. Dick explodiu numa gargalhada. Estás a pensar nas tuas meninas, Jean. Já não são meninas. Ai de mim. Estão até um bocado passadas. E pôs-se de pé. Lamento não ter estado com o Richard. Pensei voltar a vê-lo daqui, como nos velhos tempos, antes de trabalhar para o Habitat. Os velhos tempos já passaram. Será preciso dizer-te? Olha à tua volta. A casa está vazia. Os cais fervilham com esses pobres marinheiros. Como são virtuosos os nossos pobres. Genuinamente registados e como são indignos. Em vez de se compadecerem, lançam pedras aos seus tristes irmãos quando estes são expostos. Dick bateu com o punho na mesa. Por que fomos para a guerra a 3.000 milhas de distância? Por que não entregámos simplesmente aos colonos a sua preciosa liberdade? Não lhes desejámos que passassem muito bem com uma coisa tão ridícula? E voltámos para a cama ou a combater a França. O país está arruinado e tudo por causa de uma ideia, não que fosse a nossa, pelo menos a respeito do assunto. Não me respondeste. Se o Richard não tem trabalho, onde está? E o William Henry? Passeiam os dois juntos, Jim. Vão sempre para Clifton. Sobem a Pipeline, descem a Frog Lane. Atravessam o atalho de Brendan Hill até Clifton Hill, andam atrás das vacas e carneiros junto ao lago de Clifton e depois voltam ao longo do Avon, atirando pedras à água, muito divertidos. Essa é a versão do William Henry, não a do Richard. O Richard não me conta nada, diz Dick com amargura. Tu e ele têm feitios diferentes. Respondeu o primo de James farmacêutico, dirigindo-se à porta. Acontece. Mas devias agradecer a Deus, Dick, que o Richard e o William Henry sejam iguais como duas gotas de água. É muito belo, acrescentou. No domingo seguinte, depois de voltarem da igreja e de um tonificante sermão do primo James do clero, Richard e William Henry dirigiram-se até à zona de Clifton, onde ficavam os Hotwells. Uma ou duas décadas antes, Bristol estivera a ponto de rivalizar com Bath, como estância termal para a alta sociedade. As hospedarias de Dowry Place, Dowry Square e Hotwells Road enchiam-se de garbosos visitantes, ricamente ataviados, cavalheiros de cabeleiras fabulosas e casacas bordadas, caminhando com passo afetado sobre saltos altos, trazendo pelo braço damas enfeitadas. Havia bailes e soirés, festas, recepções, concertos e divertimentos, até mesmo teatro, na velha casa de espetáculos de Clifton, em Hoodwells Lane. Durante algum tempo, uma imitação dos Vauxhall Gardens assistiu a um sem número de mascaradas, intrigas e escândalos. Nota: Vauxhall Gardens, famosos jardins da cidade de Londres, na margem sul do Tamisa, nos quais era moda passear e onde havia quiosques, atalhos agradáveis e iluminação noturna. Fim de nota. Os romancistas situavam as suas heroínas nos Hotwells e os médicos da sociedade elogiavam as propriedades medicinais das suas águas. E depois, o tecido dessa fascinação começou a esgarçar, com demasiada lentidão para se poder dizer que se desintegrara, porém com um ritmo suficientemente rápido, o que levava a pensar que apodrecera interiormente. A moda criara-o e fora a moda que lhe pusera fim. Os garbosos visitantes mudaram-se para Bath e depois para Cheltenham, e os Hotwells de Bristol transformaram-se principalmente numa indústria de exportação de água termal engarrafada. Isto servia perfeitamente a Richard e a William Henry, pois significava que, num passeio de domingo, pouco mais viam do que uma mão cheia de visitantes no horizonte. Mag arranjara-lhes um farnel de galinha assada, pão, manteiga, queijo e algumas maçãs temporãs, que o irmão lhe enviara da quinta em Bedminster. Richard transportava-o aos ombros numa mochila de soldado, juntamente com uma botija de cerveja fraca. Encontraram um sítio agradável, por trás do enorme edifício quadrado da Otwell's House, que se encontrava sobre um parapeito de rocha, mesmo acima da marca da maré, onde terminava a garganta do Avon. Era um local verdadeiramente belo, pois St. Vincent's Rocks e as escarpas da garganta estavam cobertas de tons vermelhos, cor de ameixa, rosa, cor de ferrugem, cinzentos e brancos. O rio tinha a cor do aço azulado e uma riqueza de árvores conspirava para esconder até as chaminés da fundição do Sr. Codrington. — Sabe nadar, papá? — perguntou William Henry. — Não. — É por isso que estamos aqui sentados e não mesmo à beira do rio — respondeu Richard. William Henry olhou pensativamente para o rio. A maré enchia ainda e a corrente rodopiava visivelmente agitada. A água mexe-se como se estivesse viva. Bem, podes dizer, é ávida, não te esqueças. Sugava-te e engolia todo inteiro, nunca mais te deixando voltar à superfície. Portanto, nada de saltos lá ao pé, ouviste? Sim, papá. Comido farnel, os dois estenderam-se na relva com os casacos enrolados a servirem de almofada. Richard fechou os olhos. O Simp foi-se embora, disse de súbito William Henry. O pai abriu os olhos e sorriu. Não consegues estar quieto e calado? Muitas vezes não consigo, principalmente agora. O Simp foi-se embora. A mensagem foi recebida. Estás a dizer que já não é teu professor? Bem, começaste o terceiro ano em Colston, portanto era de esperar. Não, papá, estou a dizer-lhe que se foi mesmo embora, no verão, enquanto estávamos de férias. O Johnny disse-me que já estava demasiado doente para lá ficar mais tempo. O diretor pediu ao bispo para o meter num asilo, mas o bispo disse que esses não eram para os doentes, eram para os não sei a palavra, indigentes? É isso, indigentes. Por isso levaram-no numa cadeirinha para o St. Peter's Hospital. O Johnny disse-me que chorava horrivelmente. O mesmo faria eu se me tivessem levado para esse hospital, disse Richard comovido. Pobre homem. Por que foi que só me disseste agora? Esqueci-me, disse William Henry vagamente. Deu duas cambalhotas, batendo com força com os calcanhares na relva. Suspirou profundamente, agitou as mãos, repetiu a habilidade e começou a limpar uma pedra que lhe agradou. São horas de irmos, filhos, já percebi, disse Richard, pondo-se de pé, metendo os casacos na mochila de soldado e pondo-a ao ombro. Vamos subir até Graby Hill e espreitar a gruta do Sr. Goldney? Oh, sim, por favor, exclamou William Henry aos saltos.